Teu amor se revela com esplendor. A tua imagem criaste o homem, Adão e Eva unidos em nome. Glória a ti, nosso Criador, em cada geração teu amor é fulgor. De Sete a Noé, tua mão nos guia. Na história da vida, a tua sabedoria. Adão viveu 930 filhos e filhas, herança que se pinta. Sete nasceu, trouxe esperança em Enos. A fé avança. Glória a ti, nosso Criador, em cada geração teu amor é fulgor. De Sete a Noé, tua mão nos guia. Na história da vida, a tua sangue. A nossa canção.